ter razão. Existem cristãos tristonhos no templo. Por que razão? Se Deus está presente e tem dado tempo. Por que razão? Há cristãos angustiados se a promessa está de pé. Por que razão? Há cristãos murmurando se Deus tem dado fé. Separados em nome de Cristo. Por que razão? Desde que me entendo, esta cena assisto. Por que razão? Há cristãos divididos se quem salva é Jesus. Por que razão? Há cristãos entre sombras, sendo que Deus é luz. Volta ao primeiro amor, a vida plena, vida serena, que Ele deu.